Então puxa, intimidade! Então puxa, bora, caralho! Bora, caralho! Você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca. Mas eu vou facilitar. E desse jeito você vai acabar com a minha vida. Que hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar.